3 minutos para posição coral, eu chamo agora o controle de voz, na frequência 1-2-0-1. Guardião 05, decolado aos 3:30, mantenha a prova do farol de Itapuã e aguarde transferência. Prova do farol, aguarde transferência, Guardião 05. Fiosco, bom dia. Livre acionar, time pronto para o DAX. Guardião 05, está presente. Time controle 120.8, tem um bom voo. Guardião 05, controle 120.8, tem um bom voo. 1208 com o Paraguai. Serra Golf Oscar, livre acionar, chame pronto para o táxi. Controle, Paraguai, faz 2205. Já 05, bom dia, prefeito. Cadê 05, no farol, tirou a caixinha do litoral, vapor na boca do rio. Matheus, seja regra de usuários, porta nacional para pouso, Guardião 05. Informará para pouso. Gente, livre acionar, chame pronto para o Confirma. Frequência está livre, Guardião 05. prosseguir. Jardim 50, prosseguir. Jardim 50, 0025 para 2, já saí sem instruções, hoje meio para mais, 00 na mais, é para 0 para 6 metros, estamos estabilizados. 2019, permanece na 62 na 4. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, o vento 190 graus, 07 nós. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, 34, 97. 304, ciente, manter ponto de espera. Alô, pior, autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Então 3304, alinhar e manter cabeceira no zero. Apresentando o breve número 4, siga. Está decolado, se tem a Índia com Índia, senhor. Continua a 72 do Zulu. Está com 04 agora, continua na presença 510, trouxe Farid para o cruzamento da exposição, está acionado 0131 no final. Como proceder com o Michel, o apresentado Bravo Lima de Forma? Bravo Lima de Forma, está decolado em Serra Índia com Índia, a trouxe Santo Antônio de Jesus, grupo do Lúcio. Sim, será uma atenção de fazer com o Michel, não confia? Material 570. Entra sobre o regra de usuários e prazo na minha forma. Para informação, ajuste no 19, na 019. 1019, ajuste no quadrado. 3497, decolado aos 49, chame o controle 190, decimal 8, seu bom voo. 190, decimal 8, 3497. Controle Salvador, Itália 3497. 3497, contato radar na decolagem, saída São João Onda, e hoje voo 340. São João Onda, nível 340, pode ir uma ótima. Telefone, só multiplica por nota. Será até? 3497, pode ir uma ótima. Autorizado Leda, T3497. Leda, é, não faz, tá ok, T3497. Gente, mantém a posição, cego, cego. Então, 3304, privado da colagem de pista 1-0, vento 190 graus, 07 nós. Fazer uma vivésima, então eu também descontrole. Tá justo. Chama 950, chama torre em 118, decimal 95. 2560, 6250. Salvador 6250, passou tanto, tá falando 1 na visão. Puxando a 6250, continue a aproximação, pistão no zero, aguarde a autorização de pouso. Agora tem que saber, 6250. Telefone, foi deixado para pouso. Então 3304, decolado 52, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, 3304, obrigado, senhor. Informa pássaro, é, sobre a pista. 3304. Obrigado. Salvador, bom dia, 3304, decolado, cruza 1410. 3304, bom dia, contato radar, saída Arborona, nível de voo 360. Arborona, 360, da 3304, possibilidade de curvar a direita agora, Arbor. Autorizado elétrico, 3304. Lesco, 3304. João, baixado de devido à resposta de pássaro da aeronave que iniciou a decolagem, está presente em si, o procedimento de aproximação perdida vai ser solicitada a revisão na pista. Suba para 2.000 pés, manter o pro e aguarde transferência. Chané 6250. Está na aproximação perdida, né? 2.50. Chamei a 6250, mantenha a proa, sua para 2.000 pés e passe a frequência do controle 120, décima 8. 208, mantendo a proa, 2.000, sem a 6250. Se puder, a gente entra na perna do vento aí, faz um visual. Gente, inicialmente mantenha 2.000 pés e chame o controle, o Chamei a 6250. Abre seu controle lá com o controle aqui. 2.000, chama o controle, 2.000. Controle 6250, aproximação perdida, mantendo 2.000 na proa. 6250, votação para subir esse metro, esquerda, proa 360. Esquerda 360, se possível a gente entra na perna do vento e faz um visual. Okay. Se possível, a gente entra na perna do vento e faz um visual. É, chegou uma chamada do 254, chamada 250, aguarde para chamar a polícia. Sete. Chamada 250, chama a torre 198 do sinal 95. 1895, 6250. 497, chama Recife, 1935. 1935, 3497. Zero, aguarde instruções. Pressiona o carro do Jato 10, 6250. Pode descer para 1500? Afirmo, 1500. São Romeu Sierra Golf Oscar, decolada 5-5, autorizado da presente curva à esquerda, proa do corredor forte, 1.000 pés e aguarde transferência. Curva à esquerda para o cruzamento do campo, 1.000 pés do Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar informa o tráfego do setor norte do campo, um Alfa 320 da Avianca em espera. Fica atento. Visual, o Sierra Golf Oscar. Gente, o Chené 6250 está presente, realize 360 com curva à direita. A viatura encontra-se na pista fazendo a revisão e aposte novamente perna do vento, pista 1-0. 360, podemos estender a perna do vento um pouquinho mais, não? Até a Bahia de produção? Afirmo, estendo um pouco mais e aguarde instruções. Vai manter até o través de zona, 6250. Thank you. 204, chama Recife, 126, do sinal 0. 2603304, na boa. Na pista, fazendo a inspeção da mesma, caso seja necessário, vai ser solicitado o 360 no marcador externo, ok? É, 360. 138, iniciando a identificação, chegando a governo de ônibus e se mantendo no nível 060. M250 no solo 04, libera a direita, fica atento, não é torfado pássaros na táxi e alfa no solo, fica atento, chama o solo 121 décima 9. Tá bom, obrigado, 6254. Decolagem pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-7 nós. Sem instrução de autorizar isso da paradeira de metais, registro na zona da base, autorizado o procedimento, sem estabilidade. Perfil, para realizar gol, na zona da base. 138, 9,6. Isso sem instrução aí de altitude para paradeira de metais, registro na zona da base. Decolado 07, chame controle 120, decimal 8. 08, bom dia, na 3 do 9. Salvador, na 3 do 9, bom dia, nação 9. Na 3 do 9, contamos com o mandado da Mercosa, saída 7 do 9, nível de voo 3, 9. Salvador, 360, na 3 do 9. Salvador, gol 2171, pronto no ponto de espera da 10. Gol 2171, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter na 10, gol 2171, bom dia. Posição, bom dia, professor. Como estou se mantendo? Buscando informação, tem a Tata Romeu e tem a Rússia hoje, que eu estou mantendo 1.003, no momento afastado 1.700 em Salvador, é o Charlie 150. Quando eu usar o contrato, eu posso ser descontrolado. Tem a Rússia hoje que está na escuta? Buscando informação, próximo do Romeu Posto, o Tata Romeu está alto do sistema, procedente de Aracaju, destino a Terra de Pia Palhama, também está mantendo aqui as 10 e tem planejado. Autorizado a decolagem da pista 10, voo 2178. Fecha, fez a versão salta no nível 105, reporta para lançamento, Juliette, como é que eu... Se você tem, quando visual com campo, reporta para este controle, para a congelação 14 e o cruzamento do mesmo. 1208, ciente, gol 2171. 300 mais. É, companheiro, tá? 300 mais. 200 mais, tá? 328. Controle, bom dia, gol 2171. Subindo para o nível 360. Seu nível 71, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. Subindo para o 360, voo 2171. Alemanha 311 no Copentro, você chama, tá? A 311, o Flávio está no motor, precisa ser 311, o voo foi fluida. Estou copiado pelo Cleiras, foi 311, ponte, chuva, passou 110, estava até. Deixa eu perguntar se eu subi a saída 311, transição leida, o ponto de transição leida compulsório. Ok, vamos então para leida, é 311. Alfa, Alfa, Golfo, Sierra, reporte Interlagos para ingresso correio do Interlagos. Negativo, prossegui sobre o litoral, senhor? Negativo, litoral, intervenção com a torre e ingresso correio do Interlagos. Excelente, já é abraço, direção, sua autoridade, saiu o cara do corpo, conta do céu. Controle de nascer, 296, 7 de 3, 0. Controle de nascer, 2006, autorizado IWSFC, abaixo de 3, 0, ajuste no 09. 2000, eu vou ter estabilidade na 6A. 0094, Gol, Pontinha, DLS. 0094, chama a história na frequência 1185. 0094, Gol, Pontinha, DLS. 0094, bom dia. Tráfego já avistado, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 190 graus, 07 nós. Autorização do ferro, seguir a estrada do corpo. Negativo, Alfa, Golfo, Serra, Eu confio que você está de roupa. 2147, copiado pelo CRPS. Tudo certo na pressa de você respeitou. O transmite a língua é forte no regresso dos amigos, tá bom? Solicitação autorização para o pátio 4. Federal Serra Delta Juliette, autorizado ingresso e prossegue o reboque via pista, é forte liberando na onça, parte 4. Tá, sim, obrigado, Romano, parte 4. 3-2-9-6. 3-2-9-6, na frequência 118, decimal 95. 2-9-6, obrigado. Serra. A favor, se abre aqui. Autorizado da presença da Polícia de Travessa Autorizada, cruzando a tela vertical do campo. Trabalho de coordenação, a polícia. Terra. Vou botar a polícia, chama a turma na frequência 118, decimal 95 para autorização do seu amigo. 1895 da presença, a polícia, a graça. Decimal 35, China 123, decimal 8. 2235, 2970, bom dia. 66, batendo 500, autorizado, cruzamento na vertical. Gente, devido a tráfego, R2 bateu o final da pista 10, mantenha o final da pista 17, final de 3 milhas, aguarde para o cruzamento, Alfa Golf Serra. Aguardará 3 milhas afastado, Alfa Golf Serra. Então, 3896, torre. 3896, final, 1-0. Então, 3896, informa o tráfego à esquerda do eixo da pista 1-0. O Robson 66 se insera no setor norte, não interfere com o seu pouso. É cruzado o pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 089. Tem livre pouso, 1-0, tá, 3296. Alfa Golf Serra, tráfego avistado, confirme em contato visual com a retaguarda até o final do lugar. Autorizado, Alfa Golf Serra, cruzamento da final da pista 1-0, a retaguarda do R2 da Tan, sem interferência com o fundo, reporte liberando para o Pro Sul. A retaguarda do Serra, reporte reportar Alfa Golf Serra. No solo, aos 2-2, libera a direita, chame o solo, 1-2-1, desmão 9. É direito, 2-1-9, certo, 3-8-9. Só para Alfa Golf Serra, mantém a prova do farol de Itapuã, chame o controle 120 decimal 8. Será, graças, bom trabalho Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra, Brasil. Eu sou o cruzamento de Serra, Brasil, Serra, Vítor, Conexina, Serra, Luz, que deve estar vindo, Brasil, no farol de Itapuã. Gente, Alfa Golf Serra, reporte visual para colocar tudo. Federal, visual, Alfa Golf Serra. Serra Delta Juliette, confirmo já no 44. Positivo, Sideral, posicionado 44, obrigado, bom dia. Excelente, bom dia. Identificação dessa vez chegada a volta para 4.000 hotéis. Para a Justiça, Salvador, no 09. Gente, Azul, 2719. E Salvador, Uno 230, Fonte para dar 11 horas. Uno 230, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar 11 horas, Uno 230. Lançamento do lado, você espera reporte último ano, cara. 740, SMZ, Petão. Dessa vez chegada igual médio, 1 para nível 050, ajuste no 09.